E acontecerá que, quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá.